aos 34, autorizado Max Track, acionar a frequência livre. Segmento ILS X-Ray. Sente, desce ao 060 na chegada Mali, aguardando o aval 7610, 7330. Lutan 3290. Siga. Eu gostaria que vocês fizessem um desvio na proa 060 inicialmente, por umas 30 milhas, 40 milhas, e após proar a posição Duna, pedindo informações. Possibilidade? É autorizar desvio após Duna, então 3290. Só nos informa aí, vão no Duna. Afirmativo. Controle, boa tarde, Azul 4. 144, vai manter a proa 210 por 10 milhas após a intercepta chegar, a saída. Azul 4144, autoridade de desvio, reporte após vamos direto no rumo de Elefa. Reportará Elefa 4144. Motor informador, com o TARS 3804, formação TAL. TAL 3804, acende a estação, deixe manter o nível 070 na chegada à mar, reguarde o procedimento ILS SUV, ajuste no 013. 070 V3, chegada à mar, desce ao 70, 3804, saiba a mar, no presente. 3 horas direto, rumo de mar. Aproa de mar, graças a 303. Voando Elefa 4, não faz quanto? Bono 864, chama Recife agora, frequência 12545, alterno 26, decimal 85, Bono 864. 2545, 2085, bom dia. Controle de caminhão 6330. Prossiga. 6330, para evitar formações após uma área, vai ter que manter para o 070 por 10 milhas. Autoridade de vista, reporte, continua com a gente vá direto para o Duna. Botar na minha 6330. Então 3290, desse mantenha 3000. 3290, 3000, 1300. 6330, desse mantenha 4000, ajuste 1013. 4000, 1013, 6330. 3204, desse mantenha o nível 050. Desse mantenha 050. 050. 050. Novo Gol 2067 para o táxi, POB 157, 4 horas, alterno no galhão. O 2067 autorizado táxi via Pátio 1, Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 013, Mongol. P13, Pátio Índia, Ponte Espera, 1295, tá massa, escuta, obrigado, bom dia. Eu vou Salvador, voltando 3283, muito boa tarde. tarde. Na posição número 4, tendo a informação Sierra, autorização 360 para Brasília. 3283, boa tarde. Informação agora é a Tango. Ajuste consta 10013. Pronto, cópia. Afirmativo. 3283, autorizado Brasília, VP Zulu no 7, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbor Elephant. Aciona 5451, controle 120, décima 8. 360 está autorizado para Brasília, conforme rota no plano de voo, VP Zulu 17, tem a posição aqui. E a chegada para Brasília, decolada no 0 com curva direita na Arbor, transição releva 5451, transporte 1200, controle. Tá, 3283, cotejamento correto no 4, chame pronto. Passa. Voador 144, você me recita agora a frequência 1288, alterna 125, decimal 3. 288, 255, 3290, decimal 100, 2000, autorizado final, LS. 2000, autorizado final. Torre Salvador, boa tarde, voo 2067, pode esperar uma zero próximo. Voo 2067, boa tarde, autorizado ingresso, decolagem de chão 0, vento 130 graus, 06 nós. Ele é decolagem, dando 0, voo 2067. Oxe, RM3, 3-0, tem que continuar agora, semana proa 055. Paraná, solicitou 050 proa. Oxe, RM3, 3-0. Mantém 3.000 após o GIS, voe Zuna. Oxe, RM3, 3-0. 3.000 após o GIS, Zuna, RM3, 3, autorizado, chama táxi. Autorizado, chamará para o táxi, azul 9134. Quem solicitou agora? Está de voador, né? 330, está autorizado voar direto Duna para o final LS. Passando Salvador, 3204. Prossiga, 3204. Deixar a formação da esquerda, cidade de voador, né? Autorizado, porém, tem redução aí para 2009. Entrou de Duna, desce até o 050-2200. Foram 962, por filho. Mensagem após a posição Mari voadora. Ativo, porém, de redução para 2909. Foram 962. Vou a Mari, Zona e 209. Patrulha Salvador, boa tarde, igual 2067, 2200, Israel, Vera Machuá. 2067, contrato, mantendo nível 360. 360, 2067. 2063, 0, aceitou os desvios e salvando o Duna. 2063, 0. Desce mantendo 2000 autorizado com LS, Oceania 330. Desce 2000 está autorizado LS e Oceania 330. Vitória Airport via Upper Zulu 44, flight level 340, take off runway 10, with right turn, dial departure, Leda position, then Bidevi transition, Skulk 5460, Salvador departure 120.8. Vitória Upper Zulu 44. Azul 4089, read back is correct. Gate 1, call me when ready. Solo Salvador, Azul 9134, está pronto para o táxi, OB 61, 5 horas e 20, alterna Salvador. Azul 9134, autorizado táxi, via Pátio 1, Índia até o ponto de esfera, torre 118, decimal 95, adicional 013, morrou. Autorizado táxi, Pátio 31, Índia, ponto de esfera, Brau, 118.95, obrigado, boa tarde. Down 060, Azul 2926. Vou no 962, precisa manter a proa 060 por mais 5 minutos, após o ano. Prioridade desvio, vou no 962, reporte no ano do ano. Vai reportar do ano, 962. Curva direita, segue perfil de saída, dial, Leda, Motiva, aciona 5456. Controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. É o Leda Motiva. Yankee uniforme, frequência do controle 120, decimal 8, retorne 118, decimal 95. O Yankee uniforme, cotejamento correto, reporta para acionamento táxi. O Yankee uniforme, livre de acionar, chama táxi. Botão 3283 para o posto de acionamento na 4. Então 3283 no 4, autorizado, chama táxi. Chama. Sim, autorizado, reportar estabilizar. Canadá 330, continua a aproximação como número 2 para o pouso. A aeronave que precede é um Airbus da SAM. Aproximadamente a 140 nós. Sim, está reduzindo ao máximo o GM 330. Azul 2743, está na situação, voe Mari para chegar na Mari, aguarde o procedimento ILS X-Ray, ajuste no 013, reporte para descida, Azul 2743. Gente, reporte para a de Mari, portaria oficial, ajuste patrão 2743. Bono 962, vê se mantém a 3000. Desce até 3000, eu peço e fiz o ótimo, Azul 2926, fly direct to ETAP position. Ok, I appreciate that, direct to ETAP position, Azul 2926. Salvador, 1962. tropeio e voo no 962. Solicita a proa 050 devido a formações, é quase a proa do Índia Serra. Você não tem a conta de benefício de voo no 962? Não compreendi, controle. Autorizado os desvios, informe até quantas milhas? Não, já pode prosseguir na proa 050, não pode curvar a esquerda de 050. Se você mantém 3.000, gol no 962. 3.000, então mantendo proa 050, confira. Ativo, está autorizado, porém mantém 3.000. 9 direita, eco, solo 1, 2, 1, décima 1. Do 067, chame Recife agora na frequência 133, decimal 25, alterno 25, decimal 1. Obrigado, localizador, 3804. 3804, complete LS, torre 118, decimal 95. Certo. Gol 2067, controle? 1-2067, boa. Recife 13325, alterno 251. 3325251, 2067. Livre. O Azul 9134 assinal decola assim que é autorizado pela torre? Afirmo, de imediato. Após o Airbus na curtíssima linha, mantém agilizando manobras. Após a aviança linha, mantém 9134. E afastamento, reporte inbound no ILS. Temos travos já próximas e isso não vai ter separação regulamentar. Ok, coloquei a cimbra e inicia uma órbita agora no 9-2. Matiu, reposta na perna de afastamento. Reposta na perna de afastamento, vou 962. 3604, chame torre 11895. Puxané 6330, solo 5. Direita, Eco, solo 1-2-1-1, mantenha a posição antes de entrar na alfa. Gente, 2-1-1, mantenha a alfa, chama a 3-0. Azul 9134, vento 1-80 graus 069, ajuste no 0 no 3, decolagem autorizada, ajuste no 0. Iniciando, Azul 9134. Pegue via alfa, retaguarda do Citation, mantenha antes da Juliette. Gente, retaguarda do... Citation via Alpha, mantém sua Juliette, chama 330. Para o táxi, o Sartre 2283 está com 161 na borda, Ribeirão Preto, 3 horas e 50. 3283, autorizado táxi, via táxi do Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 195, ajuste 1-0-1-3, bom voo. Afirmativo 1-0-1-3, ajuste, via Índia, ponto de espera 18953, 283 graus. 308, boa tarde. Pro gol 1962. E 3-1-0-1-3. 13, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Azul 9134. Azul 9134, contato, tudo mantendo em 170, perfil da PUCA. Gente, perfil da PUCA, o 9134. O 962, esse mantendo 2.000, reporte receptando localizador para o final do procedimento, autorizado mesmo. 2.000 pés, reportará estabilizado o localizador, autorizado o procedimento. Gol no 9-2. Azul 2926, request heading 095, about 15 miles, this bad weather. Brooklyn Aviation, report, man, possible, try direct to Duna position. Roger that, report, Azul 2926. Salvador, o Azul 2743 está no ideal de receber. se mantenha o 050, azul 2743. 502743. Controle Salvador, passador 2230, boa tarde, informação Tango. Boa tarde, passaria 2230, sem identificação. Esse mantém nível 060, aguarde o procedimento LS aqui na chegada da MAN, confirmando. Ajuste 1013. Gente, para o 060, 1013, chegada da MAN, o passarinho está livrando o 90 no momento. 2230. Momo, transição Froti, aciona 5465, controle 120, decimal 8. A 32 no meio, autorizado Fortaleza nível 370, decolada 10, curva esquerda, Momo Froti, preso de luz 19, 5465208, 32 no meio. 32 no meio, saída Momo, código Froti, no 2 está em pronto. Momo Froti, pode estar pronto, 32 no meio. Paulo, boa tarde, 3204. Tantra 804, boa tarde, segue via Alfa, mantente da filhante. Alfa, mantente da filhante, 3204. Azul 2743, emitido, são para 2509. 2509, ajuda. Na 240. 240. Então, quando possível, 2109, azul 2743. 2109, 2743. Bom, 962, complete final S, aposta no localizador. Portal localizador, já tem a pista no zero à vista, igual no 962. Então chame Torre 1895 para o final do LS. 2895, Torre Salvador, boa tarde, gol no 962, próxima Simbra, pista no 0 à vista. Gol no 962, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 0 no 3. Beleza, guarda, gol no 962. Azul 2743, tem condições de manter a proa 030? Senhor, nós vamos passar no meio de uma formação. Possibilidade de ou proa norte, ou então 060. Então proa norte, o azul 2743, descendo até 4000. Entrevista para você ficar pelo setor aí norte do LS, azul 2743. Gente, vamos fizer uma curva pela esquerda na proa norte, descendo 4.2743. Azul 2926, back on track to do na position. Roger, você mantém 2000, clear ILS. Clear down 2000, clear ILS, azul 2926, report established. Uso autorizado 190, gol no 962. Batangu, isso que é aquele uniforme visual com o bong da Gol na curta da 1-0. Após o pouso do meio, da mesma, a linha e mantém pistão 1-0. O Batangu, isso que é aquele uniforme. Então, 3283, decolou agora o 58, controle e transfere no 208. 208, tá. Sun 3283, radar contact, climb and template level 360, and we're left for the punch. We're Papa Beltrão, 4089, 2 Azul 4089, on the frequency number 2, stand by. Number 2, stand by. 4089. Uma 1. Livre à direita e confirme para o 9-6. 1-2-1-1. 2-1-1. Vou contar as milhas ainda. Posso fazer com o apelo direito, senhor, agora? 3 horas e aí, tá zona. 7-3. 1-8-9-5. 7-1-8-9-5, thank you, sir. Controle azul 9134. Solicita pro de Aracaju. Go ahead. This is the person who gets out the finger. Roger, I'll contact the Inferno. Thanks. Obrigado, go 1227. Seria para o passageiro 2230, redução do 90, descendo para 4000. Confirmo. Uniforme, aguarde transferência do controle. Aguarda. Reach 283, report right direct to 11 position. We report to left, essentially to 83. Azul 2743, desse mantém 2000, autorizado para final de ano. 2000, autorizado ILS, azul 2743. Taxi 32, 3605, boa tarde. Autorizado Congonhas, via Pizulu no 0, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5453, controle 120, décimo 8. 3605, autorizado São Paulo, nível 360, Pizulu 10, décimo base. Azul 4089. On the gate 1, it's approved pushback and startup combat taxi. Taxi, we accept startup and pushback 3216 no meio, pronto, conta certo. Só 3216 ali, mantém. Está 1-0. Utilizando manobras, por gentileza, só 3216 no meio, temos um tráfego a 3 milhas no espaço. Vou utilizar. 1815, o azul 2743. Uma boa tarde. 1895, tem uma boa tarde. 1895, boa. Fox 211, Salvo 29. A 3283, chame Recife agora, frequência 1288, alterna 133 decimal 135 decimal 3. Recife Center 128 decimal 8 or 135 decimal 3. Thank you, have a nice day. Sorry, contact now Recife Center on frequency 128 decimal 8 if unable 135 decimal 3. Bye. 288 353. Controle o voo no 255. Consiga? No 255, solicita desvio à esquerda, aproximadamente 8 milhas à esquerda até o travesse de bombe, depois retornando a eixo. Está desvisto a questão, voo no 255. Livre o desvio do voo no 255. Tá 3605, no portão 10, autorizado, chama táxi. Fala, vai pra 3605. Mantendo nível 370. 370, 2230, complexo final LS, torre 118 decimal 95. Completará final LS, torre 18895, passaria 2230. Eu conforme the alternator. Multiply. Roger, azul 4089, approve taxi via India to hold point 1 there, tower 118 decimal 905, altimeter section 1013, have a nice flight. 013 via India, real call 11895, thank you for a long night job. Now to 4089. Na minha 141, prossiga. Tem informação de 4 2 nível 050 na chegada ponte, aguarde procedimento LS X-Ray, ajuste 1-0-1-3, Oxanem 141. 050-0-1-3, ponto, forma, vai estar aqui, viu? Apoa 2 por 60 milhas, Oxanem 141. Prioridade de fios, Oxanem 141. Foi 5-4-1, chegou, ponto, 4-1-1-4-1. Pode voar, autorizando. Desimar na época, senhora. 127.43, libere na época, salão 211. 211, senhora. 2743. Como 3, 216. Salve, Salvador, cordial, boa tarde, azul 2743, libere na época. Azul 2743, boa, segue via Alfa, Kilo, pátio 3, vamos lá. Atente ao sinalizador. Alfa, Kilo, pátio 3, atente ao sinalizador, 2743. Bono Alfa 255, voe após Viva e direto no rumo de Pelo. Direto no rumo de Pelo após os desvios do voo na 255. Confirmo, desce e mantenha 3.000. Descida até 3.000 pés no 255. Desce até o 050, meu no patrão. 050, Oxalé, meu no patrão. Controle o azul 9134, solicita manter 150. 7, mantém o nível 150, azul 9134. Atinge, mantém o 50, 9134. Chato Pax, via Pate 1, no Índia, até o ponto de espera, torre 1, 1, 8, desse morado 5, ajuste na 0, 1, 3, Mongol. Pate 1, no Índia, 1, 8, 9, 5, ponto de espera, 3, 6, 0, 5, 1, 0, 2. Autoridade de vírus, o Xanem 1, 4, 1, reposta o nome pelo. E é o número 2. 4089. Passaria 2230, solo 11, na direita eco, solo 1211. Direita 216. 1211. 211. Azul 4089, clear takeoff runway 10, 190 degrees, 07 knots. Roger, we have here to takeoff 4089. Segue Sli Alpha, Juliette, portão remoto 12 do Pátio Pensão. Segue Juliette, remota 12 principal, 2230. Oi, Salvador, eu vou no 227, estabilizado na final deck 10. Boa, no 227, você tem aproximação aguardando autorização para pouso. O ajuste no 093. Tem aguardando autorização no 093, vou no 227. Zona 934, fica cada terminado, mantendo no 50, chama agora o controle da Aracaju, no 20, decimal 3. Azul 9134. Chama agora a Aracaju, obrigado, você tem um ponto. Sim. Então, 32 no meio, chama Recife agora na sequência. Ono 2545, alterna 126.85. Aço, Rio 190 graus, 089. Liverpool, Rio 227. Torre, Rio 3605, ponto de espera, 10, ponto de espera. Mantém ponto de espera, 3605. Mantém, 3605. Então, 3605, hoje. Azul 4089, Airborne 13, Salvador Departure, 120, décimo 8. 1208, so long. Salvador Approach, good afternoon. Azul 4089, dial departure. Azul 4089, good morning. Good climb at inflight level 340, dial departure. Azul 4089. Azul 340, maintain dial 4089. São 3605, visual banho na gona final da Nazaré. Avisado, São 3605. Após o pouso no mesmo linha e mantém de cena zero. São 3605. The position, Azul 4089. Roger, e a canteleta. Solo ao 215, direita Fox, solo 211. Bono 227, ciente do solo vai chamar, livrando o 211. Vento 200 graus, 089, decolagem autorizada, pistão 0. Autorizada, pistão 0, 3605. Juliette, aguardando liberação do gate, junto ao Infraero. Ok, Alfa, vai manter essa Juliette aguardando, agora 227. Eu concluindo, desvio, pode voar na proa de Duna, senhor? Vou direto Duna, desça para 3.000 pés, o ajuste 1013. Duna 3.000, 0.3, Duna 255, estável no localizador. Duna 255, chame a torre 11895. A torre 1895. Você não é meu 141 indicado? Diga. Velocidade indicada para o mantendo 2609, reduzindo a 250. Reduza para 2309, o meu 141, segue com o número 2. 230, reduzindo. Salvador, boa tarde, gol no 255. Salvador 255, boa tarde, continua a aproximação, agora na autorização para pouso, informo chuva leve sobre o campo, pista molhada. E o vento para cheque 200 graus, 089. Firma na sua escuta. Escuta, direct B-Deb, Pablo, azul 4089. Salvador Control, azul 4089, requesting by direct B-Deb, if possible. Azul 4089, stand by for further instructions. Roger, standing by. Azul 4089, fly direct Aegis and call his dispenser on the frequency 123.25, if enable 1251. Roger, Roger, thank you so much, flying direct. Eudes, we'll call Brasilia 133251251, so long. Prosseguindo a descida, 6141. 6141, destacada 2000, 3 ADLS, 7 e pistão 0, reporta quando no localizador. 5 no solo de 23, direita 121 no decimal 1 no solo. Direita 121, gol 1255. Estabilizado no LS com o campo aberto, 6141. Gente, completa com a torre, 18.95, bom pouso. 95, obrigado. 6141, reporte passando o marcador externo. Querendo no 0 no 3. 0 no 3, só confirma, está seca? Está molhada, chuva leve sobre o campo. Ok, 6141. Solo Salvador, boa tarde, gol 1255, livrou? Boa, 1255, boa, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, gol 1255. Externo, 6141, autorizado pouso, pistão no zero, vento 210 graus, com 8 nós, pista molhada. Autorizado pouso na 10, Oxan, 6141, ciente da pista. Cena 315, boa tarde, cena 20, ligação, para interceptar a chegada móvel na Proje, manda descendo para o 050. 3605, chame sempre Recife em 1335. Afirmo, primária 13325, secundária 1251. 13325, 1251, tá? 3305. Obrigado, bom dia. Leme 141 no solo R27, direita 121 no solo. 141 é ponto de estágio, é de alfa. Velocidade critério 6315 para o ano do ano. Salvador, boa tarde, João 867, Sentia Uniforme, Portão 7, Autorização Brasília. Boa noite, 67 Brasília, 240. Autorizado, guardando, podendo desconsiderar a guarda de coordenação. Boa noite, 67, confirmando nível solicitado, 240 mesmo. Afirmo, 240, está na escuta para a cópia. Change. Faz 6.000 e já estamos voando, dona. Faz 6.000, dona. 4. Juliette 04, 6.000, 4. Capo Salvador, passaria do 2230, boa tarde, informação ativa. Passaria do 2230, boa tarde. Vitória da Conquista, noite zero autorizado, eu coloco pistão no zero, para o direito, saída Elefant, cuide. Saída Arbó, após voo direto do Fanota, direto Elefant, piloto após direto. Controle 120 décima 8, acena 5506. Dado conquista nível 180, conforme, decola 190, na saída árvore, transição elétrica, após voo forte e vitória da conquista. Aciona 5506, controle 208. Reporta push, passarelo. Será? Voo no 867, pronto, copy. 867. Autorizado Brasília, 240. Decola pista no zero, curva direita, saída Arbó. Após Arbó, voo eleva, prossegue AP. Corrigindo. Após eleva, prossegue Zulu 8, Apino. Conforme. Controle 120, décima 8, aciona 5507. Brasília 240, é o mesmo, decola 1-0, curva direita, perfil do Arbor, transição Elefa. Após Elefa, Zulu 8, acima, controle 2018, transponde 5507, o voo 1867. Correta, quando puxa o voo. É, 1867. Tá 8-7. 7-6, nível 200, tem que ter informação de uniforme. Azul 5076, 180 ilhéus autorizados, decola pistão no zero, curva direita, sai da coral, controle 120, décima 8, aciona 0260. O azul 5076 autorizado, ilhéus 180, pistão no zero, na saída curva direita, sai da coral, controle 208, aciona 0260. Porta puxa, azul. Salvador, boa tarde, Sena 3, 805, formação de uniforme, função 5, Guarulhos. Na 3805, Guarulhos, 300, autorizado. Via Pesulu no 0, Central Baté, decola pista no 0, curva direita, saída da El, transição ótima. Controle 120, décima 8, aciona 5472. 300, Guarulhos, Pesulu no 0, Central Baté, decola 1-0, curva direita, da El, monte. É bota pronto, puxa, tá? Para nós, boa tarde, contato radar estabelecido sobre a posição coral para interceptar a chegada Mário Weimar e descendo para 0620 quando no ideal. 7, solicita acionamento na posição e posterior push. Sem acionamento após a posição push, o gol no 867. Sistema push no 867. Externo 6315, visual. Autorizado. 6315, vou seguir na descida para o número 710. Pode descer 1700 com referência? Afirmo. Grato. Só confirma para o azul 5076, transponder é 0260? Afirmo, azul 5076. Obrigado.